acostumada a mandar na parada danada. A razela está por aí. Tô precisando te encontrar de novo, precisando sentir o seu corpo. Então vai, vai machucando que eu corro atrás. Esse meu te merece, ele não te merece. Esse meu coração parece um saco de pancada, esquece. Ele não te merece, ele não te vai encontrar um vacilão. Para te jogar no chão. Te encontrar de novo, precisando sentir o seu corpo. Então vai, vai machucando que eu corro atrás.